Boa noite a todos. Primeiro, se a gente souber se apresentando. É hoje no dia 6/7/2017. Solenidade aí dos estagiários João Vitor e Rafael Ferreira. Bom, que presente na sala aí, segundo o sargento Marcos Breno e os mais companheiros de farda. Ô Marcos, comente um pouco sobre o João Vitor. Microphone muted. Bom, sargento Marcos, apresentando o sargento João Pedro e os demais. Boa noite, companheiro de farda. Estagiário João Vitor. Ele, mesmo aí, ele cumpriu seus 3 dias, certo? Ele foi um bom Mike. E espero que tenha um futuro aí. Então, era só isso aí. Microphone activated. DKS, parabéns pela nova patente. Positivo. O que é falar do João Vitor? Não chegou nenhuma reclamação do mesmo para mim. Logo, como reforçando aqui as afirmações do Marcos Breno, logo os 3 dias aí. Um Mike 5 barra aí, patente merecida. Pode começar a ler o juramento aí embaixo, João Vitor. Se apresente e pode dar início no juramento. Microphone muted. Está apresentando ao primeiro sargento João Pedro e aos demais companheiros de farda. E eu vou fazer o juramento. Estou preparando o meu 17º batalhão da Polícia Militar Virtual e eu sou representante dessa instituição. Os eternos companheiros de farda me honraram nessas tradições de defender o rigor das regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros aqui me testemunham que possam chegar onde cheguei. User in your channel timed out. Microphone Não, activated. mesmo teve a Microphone muted. troca de conexão. Bom, vamos aqui para a solenidade do Rafael Ferreira. Marcos Leno, comente sobre o Rafael Ferreira aí. Microphone muted. O sargento Marcos Leno se apresentou pelo sargento João Pedro. E o que falar do Rafael Ferreira? O mesmo que ele deu um bom like. E tem futuro também. Então era só isso aí. Microphone activated. Boa patente Positivo. aí, bom pelo nosso patente aí. Positivo, Rafael Ferreira, se apresente a todos os companheiros de farda e dá início no juramento aí. Microphone muted. Estagiário Rafael Ferreira se apresentando ao primeiro sargento João Pedro e os demais companheiros de farda. Vou ler o juramento agora. Incorporando-me a 17º Batalhão de Polícia Militar e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei e falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, possam chegar aonde eu cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17ª BPM. Microphone activated. Tá, o Rafael Ferreira, a partir de agora, o senhor tem 30 segundos aí para agradecer todo mundo aí, da 17 BPM, todo User mundo was que. moved to your channel. Todos que passaram treinamento, que te deu orientação. 30 segundos aí para agradecer. Microphone muted. Primeiramente, eu queria agradecer ao primeiro sargento João Pedro, foi o mesmo que fez o treinamento comigo aí, me ensinou várias coisas. Segundamente, queria agradecer ao segundo sargento Marcos Breno por também me ajudar em várias coisas do meu tempo de estagiário. E agradecer também a todos da 17ª BPM. Microphone activated. Positivo. Como não deu tempo aí de você terminar, João Vitor, você tem 30 segundos aí para agradecer também todo mundo que te ajudou no batalhão e essas coisas. Microphone muted. Boa noite. Eu queria agradecer primeiramente ao segundo sargento Marcos Breda por me ensinar a abordar e a reagir a alguns acontecimentos, né, durante uma abordagem. E agradecer também ao primeiro sargento João Pedro por me lembrar de como fazer uma abordagem. Desculpa, estou meio nervoso. Microphone activated. User in Positivo. your channel timed out. Então, finalizando a solenidade aqui, parabéns a todos os promovidos aí.